O BetaCast orgulhosamente apresenta audionovela. Episódio de hoje, O Serpente do Sertão. Seu moço quer saber, eu vou contar num baião minha história pra senhor. Seu moço, preste atenção. Alcibíades, sim. Olhe com a boca, mulher. Como foi? Cabra bateu a caçuleta? Onde? Fala mais devagar aí, comadre. Oxe, sei não. Vem ninguém aqui na venda, não. Foi morte matada, é? Ixi. Rapaz, então se ele tá de volta? Não pode ser. E agora? Quem é que vai poder com serpente sertão? Dezembro. Início de noite quente. Nenhuma novidade para o verão de Sacolinha. Uma região só não mais árida e bruta por causa do Tripoti, que atravessava o povoado com um filete d'água, dividindo o lugarejo no meio. A luz da lua entrava pela veneziana da janela, picando as sombras em faixas retas pelo chão. Ele podia ouvir pelo caminho cada passo de destruição. Sempre soube que um dia este momento iria chegar. A violência com que seus pertences eram agredidos davam à casa um ar de expectativa. Ficou quieto em seu esconderijo, porta fechada. Sabia que seu algoz se aproximava. Ainda que não pudesse ouvir seus passos, seu coração acelerado avisava que deveria sair dali e correr para longe. Mas não havia lugar que pudesse se esconder do serpente do sertão e de sua vingança. Por culpa do medo, tremia. De repente, todo barulho cessa. Mas logo o ranger da dobradiça avisa que estava em seu quarto. Um homem com uma cobrança. Eu sei que tu tá aí. Não se passa de habitolado. Naquele momento, sentiu que seria traído pelo próprio corpo. Prendeu-se tanto que começava a rochear. Mesmo assim, não teve jeito. Tentou conter a respiração. Foi atraiçoado pelo nervosismo e por um órgão não tão nobre quanto o coração. Mas que é isso, miserável? Tu tá se largando lazarento, filho da égua. Tá, nossa. Sabe rezar? Ai, meu padinho, padinho Cício. E assim, o serpente do sertão acaba com a vida de mais um. No bar de Acribiades, já corria a notícia logo que o dia raiou. Catingueira, pulora, vai chover, andorinha voou, vai ter verão, gavião se cantar, é estiada, vai haver boa safra no sertão. Se o galo cantar, fora de hora, é mulher dando fora, pode crer, a calma se cantar, perto de casa, é agora, é alguém que vai morrer. São segredos que o sertanejo sabe e não teve o prazer de aprender. Estícola era a flor que se cheirasse, Virina. Era não, compadre. Era não. Ninguém aqui tem coragem de dizer, mas o Chico era um boca de travela que não se aguentava com a patraca fechada. E o próprio da lista pode apostar é filho de coronel. Aquele peste. Não vale o que o gato inteira, né, comadre? Vale não, compadre. Vale não. Sacolinha inteira estava assustada. Todos sabiam que a volta do pistoleiro serpente só podia significar vingança. Oxe, quem vem lá numa carreira só, todo avexado? É Paulinho, o menino de Zefa. Eita, que só falta depois os bofos pra fora, bichinho. Vi ligeiro, seu Speedson. Manhã mandou ver se o painho tava aqui na venda. O menino começava a olhar em volta de um jeito apressado e afoito. Quando dá o primeiro passo para dentro do modesto estabelecimento, o dono da birosca segura o menino pelo braço. Larga Deus, seus Speeds. Manhã mandou ver se o painho tava aqui na venda. Oxe, bichinho, tu tá de esperteza. Sabe que não pode entrar criança onde vende bebida, ordem do coronel. Esse lado do rio quem manda é coronel. Ele tá ruizinho, mas não manda. Mas... Olha, Palinho, se a cunha que maior. Me conta o que se sucede com tua mãe, que eu passo pro teu pai que tá lá no fundo. Está bem. Manhã quer pai em casa logo, que ela viu numa lonjura só vindo no lombo do cavalo. Reconheceu a cabeleira jubada. É galego, seu Cibides. Bem-vindo, galego. Mas é agora que nós está tudo cagado. Calma, minha gente, calma. Calma. Vocês vão quebrar as cadeiras tudo do meu estabelecimento. Acorde aqui, comadre, acorde. Acudo não, compadre. Acudo não. Alguns anos, o povo de Sacolinha testemunhou um massacre e o fim da minha amizade, por cobiça, inveja e desmedida ambição. A boca miúda, todos culpavam o Rosa, a flor mais bonita que desabrochou naquele sertão. Poucos sabiam o que realmente aconteceu. Eita, laqueira, que é esse galego mesmo. Eija! Que bons ventos o traz, galego. Deixa de bestar, Cibides. Bota numa talagada de branquinha. Não atravessei o rio pra ter de prosa com o xaleléu feito tu. Mesmo sendo chamado de puxa-saco, o dono da venda não teve o sorriso amarelo. Oxi, galego. É que eu só quero ter presteza. Presteza. Cabra, tá sabendo que sacolinha inteira que Zé Paia bateu a caçulita. Não se haverá de pensar que foi coisa sem importância. Mas ontem foi Chico com Guinha. Os dois malditos que me acumulou com o filho do coronel Soratunino. E só pode ser coisa do meu compadre, serpente. Que tu sabe disso, bicho? Que vê assim. É, vê com os olhos, não vi, mas que tá tão falando que ele veio pra acertar as contas com o filho do coronel, isso tão. Batata tá lagada. Que daqui eu vou encontrar meu compadre. Pode dar vez pra sacolinha inteira. Galego e serpente vão recuperar a rosa, nem que seja na marra. Vai chover a bala. Eita lasqueira.